Oh, chega pra lá um pouquinho aí. Caramba, que chuva. E o pior nem é agora. É a noite. Já tô ficando com medo. Só Deus mesmo, viu? Chega pra lá.